sentindo, tu verás o meu sorriso entre lágrimas caindo. Rádio Brasil Central. A saudade dói, eu passo a mão na viola, seu ponteio é que consola o peito deste cantador. Quando a saudade dói, eu pego o retrato dela e canto olhando pra ela, lamentando a minha dor. Quando a saudade dói, eu canto feito um passarinho solitário nesse ninho, tão sozinho sigo a cantar. Quando a saudade dói, procuro evitar o pranto, é por isso que eu canto, canto pra não chorar. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar pra amenizar o tédio. A viola é meu remédio quando a saudade dói. Quando a saudade dói, eu canto feito um passarinho solitário nesse ninho, tão sozinho sigo a cantar. Quando a saudade dói, procuro evitar o pranto, é por isso que eu canto, canto pra não chorar. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar pra amenizar o tédio, a viola é meu remédio quando a saudade dói. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar pra amenizar o tédio, a viola é meu remédio quando a saudade dói. 3h52. Brasil Sertanejo. Nossa pátria, isso nós dois já falamos. Mas faltou muita cidade que ainda foram ficando. Eu já vi gente falar, vieram me reclamando. Eu nunca quis dar desgosto, querido povo goiano. Eu quero que todo povo que é que fiquem gostando. Lá na cidade Xandaia nós divertimos demais. O povo é todo bom daquele chão de Goiás. Aonde eu me adverti, aonde eu deixei cartaz. E passei por Firminópolis, saudades deixei pra trás. Lá vi uma morena linda, não sei se a vejo mais. Oh, chão de Goiás, terra sagrada. Fui até Fazenda Nova, também fui a Iporá. Em Guapó e Anicuns, também eu passei por lá. Mineiros e Quirinópolis, gostei daquele lugar. Itarumã e Palmeira, Baliza, fui a Crixá. Em todas estas cidades eu fiz as moças chorar. Paraná e Caiapônia, também fui a Bandeirantes. Jussara e Rubiataba, eu também gostei bastante. E lá em Araguacema, tem um futuro gigante. E o Porto Nacional, Taguatins e Cavalcante. Vila Verde, Araguatins, tem um futuro brilhante. E lá em Itapuranga, Itaberaí, também vou falar. Goiandira e Orizona, eu também quero exaltar. Itapas e Lusiânia, Niquelândia e Corumbá. Uruaçu e Uruana, eu não posso te deixar. Chuviana e Corumbaíba, eu sempre hei de a lembrar. Pedro Afonso e Miracema, Uruta e Mateira. E Carmo do Rio Verde, é uma terra de primeira. E o canal São Simão, ligado na cachoeira. Minas e Quirinópolis, eu fiz uma brincadeira. Bela Vista de Goiás, eu vi morena faceira. Ao povo dessa cidade, fiz esta moda campeira. Das Romaria, ai, ai, bom Jesus de Pirapora. Na matriz de Santo Amaro, reza a missa das 10 horas, pelas almas dos romeiros, ai, ai, bom Jesus de Pirapora. João nos aristora, vai sair o porta-bandeira, ai, ai, bom Jesus de Pirapora. saindo os cavaleiros, 12 léguas a estrada fora, pra louvar o milagroso. Ai, ai, bom Jesus de Pirapora. Gente que até chora, joelhada em frente ao altar. Ai, ai, bom Jesus de Pirapora. Zé Diniz e Senerino, Deus lhe dê saúde e glória, e também pros cavaleiros. Ai, ai, bom Jesus de Pirapora. A Secretaria de Saúde de Goiás avança no atendimento do serviço de diálise peritoneal aos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. As policlínicas de Posse, Formosa e Goianésia já oferecem a terapia, beneficiando pacientes das três regiões que não precisam se deslocar até Goiânia em busca de centros especializados. Em breve, o serviço também será inaugurado na Policlínica de Quirinópolis. E o governo de Goiás abre inscrições para o curso gratuito de robótica e programação oferecido pelo programa START. Ao todo, são 900 vagas distribuídas em 17 municípios goianos, destinadas a estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idades entre 8 e 20 anos. As inscrições seguirão até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no abre.gov.br/startgoiás. abre.gov.br/startgoiás. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doesangue. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. 4 e 2. Brasil sertanejo. A emoção do som do sertão. Sertanejo no ar, com Luciana Gondim pra te encantar. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo a mais um Brasil Sertanejo. Uma ótima tarde pra todos vocês. Obrigado a todos pela audiência, pela participação aqui com a gente. É o nosso Brasil Sertanejo que vai até às 5 da tarde.

o sol já vem vindo, mas você está indo embora. E por que vocês não se entendem? Espere por ele agora. Lua, nem que tudo escureça, vá ter um abraço no seu bem. Mostre para o mundo inteiro o amor mais puro que só você tem. Por que será que o sol passou e não te esperou? Será que acontece contigo o mesmo comigo em matéria de amor? Lua, a Brasil Central pelo site. Acesse radios.plus ou pelo Radiosnet. Rádio Brasil Central, 1270 AM, Goiânia. 4:15. Brasil Sertanejo. A emoção do som do sertão. Programa Brasil Sertanejo no ar. Com Luciana Gondim pra te encantar. Brasil Sertanejo, Rádio Brasil Central, 1270 AM. Trazendo aí Vanderlei da Sanfona e Roserito, Estou Apaixonado. Descuidei, você sumiu. Procurei por todo lado, meu esquema foi furado. Foi uma decepção. Desde quando eu te encontrei, você acertou de cheio o meu pobre coração. Desde quando eu te encontrei, você acertou de cheio o meu pobre coração. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Você vai me entender, quero ficar com você para sempre do meu lado. Eu estou apaixonado, eu estou apaixonado. Você vai me entender, quero ficar com você para sempre do meu lado. Oh, meu beijinho, com sentimento não se brinca. Você vai me entender, quero ficar com você para sempre do meu lado. Eu estou apaixonado, eu estou apaixonado. Você vai me entender, quero ficar com você para sempre do meu lado. Amor, não me leva mal, e eu fiz quem te dei sinal, e você fez que não viu. Eu estou desesperado, muito louco, apaixonado. Descuidei, você sumiu. Procurei por todo lado, meu esquema foi furado. Foi uma decepção. Desde quando eu te encontrei, você acertou de cheio o meu pobre coração. Desde quando eu te encontrei, você acertou de cheio o meu pobre coração. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado.

mágoa, tristeza e paixão. Quem está morando agora dentro do meu coração? Não sei se está sozinha ou se tem outro alguém. Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. As lágrimas correm meu rosto num pranto de saudade e dor. Meu Deus, se eu tivesse ao menos notícias do meu grande amor. Se ela está sozinha eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. Foi embora que eu amo, eu amo de coração. Não sei como controlar a saudade e a paixão. Francamente eu não entendo como aguenta o coração. Não tem dor maior do mundo que a dor de uma paixão. Coração, coração dilacerado, já está acostumado a sofrer decepção. Coração, se aguentar esse tranco e suportar tanto arranco, não irá sofrer mais não. Prometo, coração, que não amo mais ninguém. Amar e não ser amado faz a gente sofrer também. Eu não quero mais amar amor que não me convém. Sofrer como estou sofrendo, prefiro não ter ninguém. Coração, coração dilacerado, já está acostumado a sofrer decepção. Coração, se aguentar esse tranco e suportar tanto arranco, não irá sofrer mais não. Coração, coração dilacerado, já está acostumado a sofrer decepção. Coração, se aguentar esse tranco e suportar tanto arranco, não irá sofrer mais não. Quatro e vinte e oito. Brasil sertanejo, a emoção do som do céu. te encantar. E vamos a uma linda dupla, eles também que são muito pedidos aqui pelos nossos ouvintes, Cascatinha e Inhana, Triste Caboclo. Vou deixar a cidade, vou-me embora pro sertão. Lá ficou minha choça, que guardo recordação. Vou deixar a cidade, vou-me embora pro sertão. Lá ficou minha choça, que guardo recordação. Eu vou pro meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. Eu vou pro meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. Como é triste a saudade de quem ama e tem amor. Não suporta a maldade em sofrer tamanha dor. Como é triste a saudade de quem ama e tem amor. Não suporta a maldade em sofrer tamanha dor. Eu vou pro meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. Eu vou pro meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. O amor do sertanejo não suporta uma traição. Sente a saudade que mata pouco a pouco esta paixão. O amor do sertanejo não suporta uma traição. Sente a saudade que mata pouco a pouco esta paixão. Eu vou pro meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. Eu vou meu sertão. Eu vou ver a cabocla que prendeu meu coração. 1.800 bois. Eu saí de rancharia, na praça de Três Lagoas, cheguei no morrer do dia. O sino de uma igrejinha, numa estranha melodia, anunciava tristemente a hora da Ave Maria. Eu entrei igreja dentro, pra fazer minha oração. Assisti um quadro triste, me cortou meu coração. Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos, puxava a corda do sino, cantando triste canção. Aquela alma feliz era um espelho a muita gente, que tendo tudo no mundo, da vida vive descrente. O meu negro coração transformou-se de repente. Ao terminar minha prece, era um homem diferente. No outro dia, com a boiada, saí de madrugadinha. Muitas léguas de distância, esta notícia me vinha. Um malvado desordeiro assaltou uma igrejinha e matou o aleijadinho, pra roubar tudo que tinha. Ai, ai.